0 grau 14 nós. 34, 34. Oi, Salvador, 3537, mais trabalho do Xané no ponto de espera pronto. 35367, após a rolagem da aeronave da Avianca, Lima, Texan 0. Após a rolagem da Avianca, Lima, Texan 0, 5367. Autorizado para inspecionamento, eu chamo para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 094. Xanar 6254, decolado 36, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa, 6254. Quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 1 0 graus, 1 6 nós. Teste livre decolagem na 1 0 3 5 3 6. Gol 1094 para o táxi, temos 184 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna RTP. 184 a bordo, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 6, bom voo. 1019 mais 2, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1094, obrigado. 5367, decolar 238, controle 119, decimal 8, bom voo. 198 é o 35367, até a próxima, bom dia. Pode cópia. Lima, pronto para cópia? Autorizado, Aeroclube Aracaju, 1.000 pés no corredor forte, até a liberação do controle, após 035, correto e disponível. Decola da 1.7, curva à esquerda, controle 1.9.8, aciona 0.2.6.0, coteja. 198, o Kilo Kilo Lima, altímetro 10 no ONU, operacionamento Chame Torre 1 no 8 decimal 6, bom voo. Limpistão 10, vento 100 graus, 14 nós. Livre da colagem, Limpistão 10, voo 10, 14. Novo Salvador, bom dia, Papa Romeu Bravo, Bravo Delta. Papa Romeu Bravo, Bravo Delta, bom dia, confirmando a intenção de pouso, pistão 10, prossegue para o 17. 1 no 7, ok? Ciente, reporta para o cancelamento do plano, ajuste no 0 no 1. Já estamos cancelando, ok? CM 9967. Bravo, Bravo Delta, entendido o cancelamento do plano na partida presente, confirma? Positivo, já estamos com a 1 no 7 à vista, ok? Ciente, plano cancelado aos 4-1, autorizado, esquerda, base pela direita, 1-7, reporta final, embaixo travado. Olá, obrigado. Bravo, Bravo Delta, após pouso, prossegue para equipagem. Aero Star, ok? Ciente. Serra Serra, bom dia, prossiga. Pode informar o horário do plano? Gente, não recebemos aqui, aguarde, vamos verificar no sistema e com a sala IS, aguarde. Na base da 1-7, voz travada, chamada final, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, livre pouso, pistão 1-7, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Gol 1-0-9-4, decolado aos 4-1, controle em 1-1-9-8, bom gol. 119-8, o gol no 0-9-4. São Oceanair 62-1-3, no 0-3, para o estacionamento. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, 62-1-3. Final, Bravo Delta. Bravo, Bravo Delta, ciente, livre pouso, pistão 1-7, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Solo gol no 1-6-7, na frente do táxi, a bordo 1-5-1, no alternado é Galeão, autonomia 0-3-4-6. 1-5-1 a bordo, altímetro 1-0-9, táxi via pátio, reporte através do portal 612. Com 1011, autorizado via pátio, vou reportar através do 612, agora no 1-6-7. Chiné 6213, estimado para iniciar o pushback. Estamos apenas tentando localizar o operador do finger aqui. Gente, vamos passar uma aeronave na retaguarda, mantenha a posição, aguarde nova autorização. Ok, vai manter o 62 no... CSR, pronto para cópia? Autorizado, posto seguro, 1 mil pés, decola da Enrimar pro Açul, corredor Axé, controle 1-9-8, aciona 0263, coteja. Estamos no Zulu, vento 1-0 graus, 159, tem livre pouso, pistão 10. Vamos Zulu, passou o externo, com até embaixo checado. Gente, 3 a bordo, altímetro 1091 para decolagem chame torre 198 decimal 6, bom voo. Através 06-167. Gente, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 198 decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera no 0186, gol 1167, boa. Só quando puder, 1-62, 1-30 pontos. Gente, coordenação com a equipe de sola, passe passagem do gol na retaguarda, autorizado de chamar o táxi. Ok, após o gol, é chamar na 62, 1-30. Boa tarde, é o 35447. Boa tarde, prossiga. Pode me adiantar a saída para a barreira? Salvador, boa tarde, é o gol no 167, ponto de espera 1-0, pronto. Gol no 167, boa tarde, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, 1-0. 230, contact Salvador, approach frequency 119.8. Roger, 119.8, Salvador. Procede, 1-0. 1-0. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, Whisky, Quebec, Capital. Ok, Quebec, Capital, nós aqui. Bianca Serra Serra, na RIMAR, livre acionar, reporta pronto para decolagem. O Kilo Lima, táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no site. O 1167 agiliza manobras e decola assim que autorizado. Afirmativo, senhora. Gente, então após a passagem da aeronave na curtíssima linha, mantém preparando-se para decolagem assim que autorizado. Gente, após o tráfego na curta, a linha mantendo no zero, agilizando o 1167. Tango Zulu no solo 48, libera a próxima direita via Delta, solo no 21, decimal 9. No 3 com 3 e 40, alternando Guarulhos com 105 a bordo. 101-05 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 19, decimal 6, bom voo. 76 torre, 11, Alfa Índia 62. Gol 1167, livre decolagem, pistão 10, vento 1-10 graus, 15 nós. Autorizado decolagem 10, gol 1167. Quilo Quilo Lima, autorizado ingresso, inicialmente ali mantém pistão 7. Whisky Quebec Hotel, livre pouso pistão 10, vento 1-10 graus, 16 nós. Livre pouso Quebec Hotel. Gol 1167, decolado aos 49, controle em 1-19, decimal 8, bom voo. 19-8, gol no 1167, boa. Yankee Serra Serra, o vento em Salvador 1-10 graus 14 nós. Inicialmente inicia a decolagem aguardando para o cruzamento. O a intenção é cruzar via eixo 1735, ok? Tô com uma aeronave para iniciar a decolagem da 17 agora. Kilo Kilo Lima, quando pronto, livre decolagem, pistão 17, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Torre 62, você está pronto, 1-0. Chaner 62, 1-3, ali, mantém pistão 0. Mantém, 1-2. Tianque Serra está fora de solo. Sim, Tianque Serra, Serra, prossegue o cruzamento via eixo 1735, inicialmente prosseguindo já para o farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Autoriza para o lado direto, Itapuã, cara? Firmo, dá presente autorizado, Yankee Serra Serra, não há tráfego a reportar na final do 1-0. Vai prosseguir, Yankee Serra Serra. Whisky Quebec Hotel, no solo 51, libera a próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 9, só me confirma o pátio destino. O pátio destino é Aerostar. Ciente, 1-2-1, decimal 9, ao liberar. Obrigado. Quilo Quilo Lima, decolado 251, dá presente autorizado. Cruzamento do campo, já proando o buraquinho, aguardando transferência de comunicações. Ciente, autorizado cruzamento, Quilo Lima. Táxi via Alfa, Juliette e pátio principal, repórter ingressando na Lima. Salvador, Quilo Quilo Lima já efetuou o cruzamento. Quilo Quilo Lima prossegue para o corredor forte, chama o controle em 1-1-9-8, bom voo. Obrigado, 1-1-9-8, Quilo Quilo Lima. Serra Serra prossegue via linha do litoral sul e chama o controle agora em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, grato, bom dia. Chaner 62-3, tem livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Sente nesse ano 62-9. Autorizado Vitória, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-0-62, coteja. Chama para prospeccionamento. Esse Quebec Hotel vai seguir via Pátio e Lima. Na Lima, chame Torre 1-1-8-6 para prosseguir no táxi. Boa tarde, 1-8-6-7, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 1-7, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9-8, aciona 5-0-64, coteja. Brasília 360, decola da 1-0, curva direita, Arbor Elefa, controle 19. 5-0-6-4, boa noite, né? Controle 19-8, aerovia Perzulu 1-7. Perzulu 1-7, com controle 19-8, noite, né? Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Quebec Hotel, prossiga. Ah, eu tenho aqui na Lima, Luiz. Tá livre, prosseguir o táxi via pista. Prossegue Lima, ingressa na cabeceira 35 até a gente estar no escuta. Excelente, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Golfo, utilizado com o localizador. Romeu Golfo, boa tarde, confirmando a intenção, pouso pistão no zero, prossegue plano 7. Prossegue, se possível, a circula da presente. Gente, plano cancelado, plano IFR cancelado 256, da presente autorizado. Esquerda, base pela direita, 1-7, reporta final, o Romeu Golfo. Romeu Golfo, passará final da abandonada do segundo, passará final da 1-7. Salvador, o 35447, com a Quebec, cópia Barreiras. 3447, autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP, decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal, corrigindo 119 decimal 8, aciona 5067, coteja. Foi autorizado para Barreiras, nível 200, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, VATAP. Transponder 4567, o controle 1198. Confirma o transponder. 4067. 5067. Quatro, quatro, sete, copiou, transponder 5067. Firmo. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Romeu Golf, livre pouso, pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso 1-7, Romeu Golf. Salvador Tower, good afternoon, Passaredo 2230. Passaredo 2230, good afternoon, continue your approach and stand by to landing clearance. Roger that, establish on ILS, review report. Alter marker, 2230. Cuidado, chama para o táxi. Passaredo 2230, check land gear, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Right, 2230, with gear down and locked, clear to land. Romeu Golf no solo ao 01, confirmo o pátio destino. Próxima direita ao estacionar frequência livre. Passada 2230 on the ground at 03, vacated via taxiway Echo and contacting ground 121.9. Via Echo 121.9 at 2230. Gente, 88, igual a marca das sardinhas, vento altímetro 1-0 no Uno, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 noite, esse 1-6, bom voo. Igual, Índia Alfa, ponto espera, 8-0. Passaredo 2230. Passaredo 2230, taxi via Alpha Juliet, apron number 3. Alpha, apron number 3, 2230. Salvador, gol 1867. Está na posição 9, pega a segurança. Autorizado, chama para o táxi. Para. Salvador, bastante azul 4089, esperando 0. Azul 4089, ali mantém pistão 0. Mantendo 04089. Salvador está 3290. Quatro zero oito nove, tem livre decolagem pistão 0, vento 1-0-0 graus no Do 4089, decolada 08, controle em 1-19.8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Para táxi, gol 1867. Agora 097. Palmas 3:45. Gente 097 a bordo, altímetro 109, táxi via India Alpha no ponto espera 2118. Decimal 6, bom voo. India Alpha, de 2 meia, ponto espera da 10, 1867, boa tarde. Informa o pátio. Gente, Juliette Tango Zulu, autorizado conquista, uma centena, saída Arbora, faz DCT, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5063, coteja. Salvador, boa tarde, está 3144, a 1 milha de Índia Serra, estável no Azul, X-Ray da 10. Eita, chama para pushback acionamento. Está confirmando embaixo travado? Ainda não, reportaremos quando embaixo travado. Gente, confirmando o ajuste no 0 no 1 e para cheque o vento 1 no 0 graus no 59. Egrata 1011, no ajuste está 3144. Marei. Fala Fortaleza, bom dia, tarde, puta 3193. Bom dia, Fortaleza. Perdão, Salvador, né? Informação: Quebec cobra para Galeão da 3193. 3193, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5074, coteja. Mantém ponto de espera da 10. Mantém. 3144, baixar travado. 3144, livre pouso, estão no 0, vento 100 graus, 1629. Livre pouso na 10, 3144. Só confirmando o solo, é da El Leda Bridge, confere. Da El Leda Bridge, afirma, Upper Zulu 10. Grato. No 867, após a passagem da aeronave da TANA, curta final, ali mantém de 10. Gente, após ali mantém 10, no 867. Táxi 35447 com 37 a bordo, autonomia 45, alterna música. 237 a bordo, altímetro no 0, no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto espera 108.6, grato, bom dia. Atrano, solo 1-3, libera via Fox, solo 1-2-1, decimal 9. Fox, traz 1-2-9, 3-1-4-4. solo Salvador, bom dia, boa tarde, tranquilo, boa tarde. Taxi de Alfa, repartiente da Juliette. Tá bom, Alfa, tranquilo, boa tarde. 67, livre de decolagem, pistão na zero, vento 1, 1 a 0 graus, no 4 nós. No 867, decolados no 5, controle em 119, decimal 8, bom voo. Boa tarde, obrigado. Trip 5447, boa tarde, ali mantém pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, 5447. Gente, livre o táxi, chama para ingresso, parte principal, altímetro no 09. Vento 1 no 00 graus, 149. Pronto, autorizado, decolagem para o 5447. 74. Tango Zulu, Observer Bus ingressando para o portão 4, rapaz, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18 decimal 6, bom voo. T547, decolado ao Juno 7, aciona 5067 no transponder, 5067, chama o controle em 119, decimal 8, bom voo. Donado 5067, controle 119, boa tarde. Boa tarde, 3290 com ILS. Ano 3290 chamou a torre. Jonathan, abaixado travado visual em Simbra, está precisando. Gente, ano 3290, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Pouso 0, ano 3290. Juliette, Tango Zulu, mantém ponto de espera da 1-0. Lima, prossiga. De forma parte que se encontra? Gente, autorizado Serra November Zulu Whisky, uma centena, decola da 17, curva direita, saída arbor, controle 19.8, aciona 5061, no coteja. Retirando Zulu após a passagem da aeronave da TAM na curta final e mantém pistola zero. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. A bordo, altímetro no 091 para acionamento chame torre 19.6, bombou. Salvador, TAM 32, nomeia, copia Fortaleza. TAM 32, nomeia, autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzolu 19, saída Momo, transição frote, decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5106, coteja. 370, Perzolu 19, Momo frote, pista 10, primeira curva esquerda, 19.8, o controle 5106, transponder. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Amarelo, obrigado. Eco 219, boa. Jet Tango Zulu, livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 1.629. 290, táxi via Alfa, repartiante da Juliette. Portarão, coisa Juliette. Jet Tango Zulu, decolado aos 2-2, controle 1-1-9.8, bom voo. 1-9.8, a nossa vez, senhora. Juliette, TAM 32-9. Taxi via Juliette, portão 3. 174? Sobrevoo em Valença, confirme. Boa tarde, Sena 6141, visual estabilizado e alerta 10. Sena 6141, boa tarde, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste no 0110 agora. 1010, você pode abaixar travado, 6141. Que Luiz, que é autorizado o voo local, Uno Mil Pés, sobre voo TGL em Valença, decola da 17, curva direita, corredor Axé, controle 119.8, aciona 01 no meia, coteja. Controle hoje em 119.8. Correto, confirma 2 a bordo. Gente, altímetro 1-0-1-0 para acionamento. Chame torre 1-1-8-6, bom voo. Sabe que Luiz 44 livre acionar, reporta táxi. Xené 6141, completamente estabilizado, baixado, travado, 6141. Xené 6141, no livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 149. Xené 10.14, pouso autorizado, Xené 10.641. Salvador, 3193, está na posição 05, solicita pushback e acionamento, 3193. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 3193. Salvador, papapapá, é papapá. Fazer um bravo que Luiz, que deve ser autorizado, reporta para ingresso, pistão no site. Boa tarde, sou o 2230 para saber. Quebec, parte 3, Vitória da Copa. Saída prevista, arbora após DCT, aguarde cópia. Pode ser, obrigado, na pista. Salvador, boa tarde, Trip 5240. Trip 5240, boa tarde, continua a aproximação, aguardando que está livre, ajuste no 010. Aguardando, 5240. 361-41, no solo 29, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Ok, ele vai no Fox 219, pode ser 64. Solo, Salvador, muito bom dia, 614 na Fox, Taxi via Alfa, repatente da Juliette. Alfa, repatente da Juliette, 614. 1, 10 graus, 149. Baixada travada, teve pouso, 35240. Confirme o vento, senhor? 1, 10 graus, 149. Obrigado. Autorizado conquista, nível 180, saída arbora após DCT. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5111, coteja. Autorizado conquista, 180, saída arbora, direto após, decola da 10, na curva à direita, 119, decimal 8, transponder é o 5111, repetindo 2630, passarelo 43. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportará. Já está pronto, para pushback acionamento agora 2830. Sente autorizado, chama para o táxi. Reportará táxi, passarelo. Salvador, usa 3193, 113 a bordo, alternando Campinas, eu dou na média 3 horas e 52, táxi 3193. Confirma os dados? Confirmo, senhor. O POB é o 113, alternativa é Campinas e a autonomia de 3 horas e 50 minutos. Para o táxi, usa 3193. Gente, 113 a bordo, altímetro 1000, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 19, decimal 6, bom voo. Alfa, ponto de espera 86, confirme 1-0-1-0. 1-0-1-1 agora, mudou faz alguns minutos. Bravo, que Luiz Calima tem cabeceira no 7. Sonar 6141, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 6141. 219. Solo Salvador, 35240, livrou mais. 35240, táxi via Alfa, reportante, seu táxi é Juliette para ingresso. Via Alfa vai reportar, do Juliette para ingresso. Boa tarde, 3193, ponto, espera pronto. 3193, ali mantém cabeceira 10. A linha e mantém 10, da 3193. Mantém a posição de ataque 6, Juliette, aguardando para ingresso. Vai manter para o ingresso no pátio 3-5240, antes da Juliette. Gente, grava que whisky.